Abra comigo no Salmo 133. Quando eu estou cultuando ao Senhor, eu não estou fazendo um favor para Deus. Eu não estou cumprindo minha vida e obrigação religiosa. Eu estou me deixando ser cuidado por Ele. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção. A vida para sempre. Irmão, o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, é tão grande, tão extenso, que é chamado de mar. E há lugares que você não avista o outro lado, você só vê água e parece um mar. É como você vê lá no norte. Estávamos lá em Santarém, chegamos de noite, de manhã, abri a janela do hotel e falei assim, mar, olha. E eu falei assim, mas meu Deus, Santarém tem mar? Será que nós estamos no mar? E tinha um mar lá para eu provar, tem as fotos, um mar, uma coisa linda, e sumiu o horizonte infinito de água. Não, não é o mar, filho, é o rio. Azulzinho igual o mar, esverdeado igual o mar, mas é o rio, assim é o mar da Galileia, é só um lago, sem noção de tamanho daquele lago, grande demais. E quem enche esse lago é o rio Jordão, que nasce no Monte Hermon. O Monte Hermon quase todo ano está lá com o seu pico branquinho de neve. Lá para dezembro, tudo branco de neve, e durante o resto do ano, escorrendo água. Além da água da neve que vai descongelando, você tem as minas de água que correm e formam o Rio Jordão, fininho, pequenininho. Fomos lá adorar o Senhor, tem um culto delicioso debaixo das árvores, num lugar que acreditam que era um lugar que Jesus ia muito com os discípulos. Se não me engano, chama Banhas. Um rio fininho, fininho, fininho, que vai descendo. E quando chega lá embaixo, ele já está grande, caudaloso, e entra no Mar da Galileia. E o Mar da Galileia fornece água para toda a terra de Israel e para muitos outros países à volta. O Senhor está dizendo, filho, se você vive unido com os irmãos, congregando, vinculado, cheio de comunhão verdadeira para crescimento na minha presença, você é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, que vai até as suas vestes, como orvalho de Hermon, parece pouquinho, mas vai encher o mar da Galileia, vai ter água em fartura. Dura, filho. Sabe por quê? Porque ali aonde os meus filhos se reúnem, na vida de congregação, de unidade, de vínculo, eu ordeno uma bênção. Assim como pode ser ali também, no Monte Hermon, o Senhor ordena a bênção. Eu preciso cuidar da minha vida de vínculo, de comunhão, de congregação com o corpo de Cristo. Irmão, nós temos estudado já há 3 anos. O pequeno grupo é o melhor lugar de comunhão, de coração aberto, de compromisso, de crescimento. Eu quero mostrar para os irmãos 2 desenhos que explicam bem isso. Pode colocar, por favor, Marconi. Pague a luz. Primeira coisa, se quisermos edificar algo na nossa vida, qualquer coisa, sua carreira, sua empresa, seu negócio, Se quisermos edificar qualquer coisa na vida, eu quero uma coisa, eu quero algo sólido. Eu quero investir para valer. Eu não quero brincar, eu não quero fazer alguma coisa para depois não dar certo. Eu quero alguma coisa para dar certo. Eu quero fruto. Eu preciso de metodologia. Eu preciso saber como se faz isso. É interessante que eu estava num lugar nos Estados Unidos e eu falei assim, por que não colocam aqui tal negócio? E aí o irmão falou assim, não, aqui é o seguinte, você tem algo a ser estabelecido, você leva na prefeitura. E a prefeitura faz uma avaliação da área, da região, e a prefeitura te diz se autoriza ou não instalar esse negócio que você quer. E não é você que determina, é a prefeitura que determina. E a prefeitura diz, não, impossível, você quer padaria aqui? Aqui não pode. Você só pode montar padaria em tal lugar daqui a 17 quilômetros. Mas por quê? Porque pela pesquisa que fizemos, se você montar a padaria ali, você vai falir e prejudicar os outros que estão lá. Mas se você quiser montar farmácia ali, aquele lugar é viável para farmácia. Mas aqui não. Aqui, se tem uma padaria indo bem ali, o outro vai e monta outra padaria do lado. E o outro vai e monta a padaria na outra esquina. E ele não sabe como começar, mas ele pega um dinheirinho emprestado, ele arruma um padeiro que vem tal hora, ele não tem nenhuma metodologia, ele não estuda para saber se é viável, se é possível, se é correto, como começar, qual o primeiro passo, o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que esperar. Ele simplesmente aventura algo e vai fazendo. Por isso, tantos negócios se fecham. Por isso, tanta gente, por anos, empurrando um negócio e sofrendo e vivendo, não tem uma metodologia, não sabe como fazer. E eu e você temos à disposição o conhecimento das Escrituras e do poder de Deus. Deus vai me falar como fazer, Deus vai me mostrar o que fazer, mas Deus fala de negócio, Deus fala de tudo. A palavra de Deus nos dá sabedoria para todas as coisas dessa vida, para você se casar, para você ter relacionamentos com alguém, para você fazer negócio, para você estabelecer seu futuro. Deus tem palavra de sabedoria para qualquer assunto da nossa vida e Ele nos dá o método correto, o caminho correto. Além de metodologia, eu preciso ter disciplina. Se eu quero andar bem, construir bem alguma coisa, eu preciso ter disciplina. Disciplinar meus hábitos, minhas atitudes, meus passos. E quem faz isso na nossa vida é o Espírito Santo, que tem uma obra em nós que nos molda segundo o seu querer, que tem fogo e frutos para cada um de nós. Se eu quero edificar alguma coisa, eu preciso de metodologia, eu preciso de disciplina e eu preciso de recursos. A palavra do Senhor diz, Deus declara, meu é o ouro e a prata. Pede-me e te darei. O que você precisa? Que recurso você precisa? Deus tem. Deus tem. Amém. Mas aí na segunda-feira a gente corre atrás dos nossos recursos. Não, Senhor, eu quero os teus recursos. Se não aconteceu ainda, é porque o Senhor não quis. E se o Senhor não quis, é porque o Senhor sabe que é o melhor. Mas o Senhor vai me dar os teus recursos. A provisão divina virá. Pode aguardar. Ande por fé, creia, virá a provisão divina. E se eu quiser edificar alguma coisa, eu preciso ter unção, graça, garra, coragem. Nós fomos almoçar hoje num lugar em que o dono do lugar estava lá. E o dono cuida dos seus funcionários, tem lá funcionários há 35 anos, perguntei para ele hoje. Os garçons velhinhos, né? Estão lá, tem garçom aqui há 35 anos. E o rapaz, cordial, na balança, um sorriso. Pois não, perfeito. Aqui, mano. Nós fomos almoçar outro dia num lugar maior, mais estruturado. Mas todos os dias que eu entrava naquele lugar, a proprietária estava lá com a cara amarrada. Dava o ticket para ela, nem olhava nos seus olhos. 35 e 40. Aí pegava o dinheiro, nem olhava nos olhos. os funcionários todos amargurados, tristes, um reclamando com o outro, igual o dono. Eu comecei a ver, Dani, a comida desse lugar está ruim, não estou gostando da comida. Só foi piorando. Porque se ele não tem graça, os funcionários não vão ter graça. A comida não vai ter graça. O resultado do trabalho não vai ter graça. E comemos hoje uma comida deliciosa. Eu falei assim, meu Deus, que diferença dos dois restaurantes. Que comida deliciosa, Senhor. Mas é porque tem graça. Quanta gente para trabalhar sem graça. O sujeito é seco, frio, sem graça. Não tem graça, não tem unção. Ou quanta gente está lá assim, não sei, estou aí, né? Mas é tão difícil esse país. Por que esse país? Os políticos... Cala a boca, vai trabalhar, tenha garra, tenha coragem. Aprende certo, faz certo e vai trabalhar. Busca o Senhor, você vai ver como que Deus dá graça. É assim com todas as coisas dessa terra. Quanto mais no reino de Deus, o Senhor nos dá unção, graça, garra e coragem para todas as coisas. Diga comigo, eu quero construir. Eu quero edificar alguma coisa para valer. Então nós precisamos ter metodologia, disciplina, recursos, unção, graça, garra e oração. Pode ser que um irmãozinho mais espiritual fale assim, falta oração.